Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Dias depois, está de volta mais uma sessão de Em Transe, como sempre conduzida por Ricardo Mariano nesta primeira meia hora. Na última metade vem o Ricardo Carvalho. Abrimos desde já as hostilidades com o produtor e músico inglês Dancing Beggar. Vamos aventurar-nos nos longos drones de Ghosts, último EP deste produto inglês. Boa noite, bem-vindos. Abrimos com o tema título Ghosts para Dancing Beggar e para depois voarmos até à Suíça, Goodbye Ivan, alter ego do guitarrista Arnaud Sponard, último e belíssimo de Sherry Hoods, um EP que tem por lá uma série de faixas quase sempre à guitarra, acompanhadas por gravações de campo. Ouvimos a Soft Wind e ainda em som de fundo a reunião improvável da violinista Hilary Ann com o pianista Auska de Düsseldorf Volker Bertelmann. Eles que durante 10 dias num estúdio islandês juntaram-se sem preparar nenhuma peça, portanto tudo foi tocado e gravado num jeito improvisado, com a extraordinária produção de Valgeir Sigurrossen, um produtor que já trabalhou com Björk e Bonnie Prince Billy. Seguimos em frente com um dos nomes fortes da belíssima editora norueguesa Miasma, chama-se Simon Scott. Miasma, que tem como proprietário Eric Skodvin, uma das metades dos Death Center, por lá outros enormíssimos nomes, como Rafael Anton Irisarri, Enk, Greg Haynes, entre outros. Do último Bunny, seguimos em frente com este Labano do multi-instrumentista Simon Scott. Thank you. Notas finais desta primeira metade do Em Transe. Depois de Simon Scott, voltamos às guitarras de Goodbye Ivan com The Crows e finalizamos com mais uma faixa do extraordinário Silfra, música de Hilary Hahn com Auschka. Esta chama-se Krakow. Já a seguir, Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. A segunda parte desta emissão de Em Transe, a abrir com o novo álbum de Helios, um dos projetos de Keith Kenneth, álbum de nome Moiety, e que se encontra disponível para download gratuito a partir do site de Keith Kenneth. Seguimos agora com Tim Hacker, Suffocation Raga for John Cale. Yeah. Thank you. a segunda parte da emissão de hoje de Em Transe, com o tema de Helios, projeto de Keith Kenneth. Depois, Tim Hacker, Suffocation Raga for John Cale. E ainda os trabalhos de Simon Scott e Will Bolton. Terminamos a emissão de hoje como iniciamos esta segunda parte, com mais um tema de Keith Kenneth enquanto Helios. Chama-se Ideals or Hopes. Os podcasts e os alinhamentos das emissões encontram-se disponíveis em radiotrans.blogspot.com. Nós voltamos na próxima terça-feira para mais uma emissão de Em Transe aqui na Radar. Muito boa noite. Thank you.